Sempre que eu ouço essa música, eu me lembro do Sérgio Malandro, cara. Maldito filme da Xuxa. Que pariu. Qual o filme da Xuxa? Aliás, não é o Não é filme da aquele, não, Xuxa, tá? era o da Angélica, né? Sei lá qual era o filme. Caralho, MC Hammer no filme da Xuxa? Pô, tu tá muito louco, cara. Não, não, não. Ou era o Didi. Era a mesma coisa. Caralho, era o MC Hammer ou era o Didi? Começando o podcast de Tanguinha! Estamos aqui hoje reunidos para fazer um cast religioso. Vamos hoje prestar homenagem ao deus do Dota. Todo poderoso. Todo poderoso deus do Dota. Pra quem não sabe o que é Dota, Dota é um jogo muito famoso, nós vamos falar sobre ele depois, que destrói famílias, entendeu? Mas ao mesmo tempo traz alegria para todos. E pra conduzir essa bagaça aqui, sou eu, mais uma vez, forjando felicidade, S2 Avassalador! Raindrops keep falling on my head. Como não ser foda, né? Esse é meu nick no Dota, nós somos o Clã S2, e como segundo membro do Clã S2, o S2 Fiuk! What's done is done. Olha, eu quando fico bêbado já usei o Force Staff no pombo. Peraí, cara. Infelizmente é verdade. Force Staff no pombo. Eu também pelo Force Staff no aliado, cara. Eu consegui. Eu sou especial. Não, como assim, pior não é isso. Pior é você tomar o Force Staff do Fiuk, né, cara? Que é foda. Nós temos também aqui o S2 é de Nancy. It's Hammer Time. Então, cara, como todo time necessita de uma arma que nunca é usada, entendeu? Eu posso dizer aqui agora, e vocês vão entender depois, que eu sou o provoker dessa porra. O pombo é o pombo morto, entendeu? O peso morto do time. Mas vocês vão entender não, como é que funciona isso depois. O pombo é o mito do time. Tem que ter importância. Você é um a gente criou um modo de jogo. Especial. Aí, Prog, se você estiver ouvindo, por favor, proteja um pombo. Nosso quarto membro do Clã S2 aqui hoje, S2 Prateado! Say hello to my little friend. Em carne, osso e pujança. Caramba. Não era de nodo? Nossos nicks são os melhores, cara. Vocês vão confundir depois. Eu quero ver durante o cast o pessoal se referindo aos outros só com esses nicks de Dota, hein? Eu quero ver se o pessoal vai conseguir conversar assim, mas tudo bem. O Avassalador subestima nosso público, cara. Não, subestima vocês participantes. Se eu falar que eu não lembro nem o nome que a gente vive repetindo aqui de vocês, quanto mais lembrar essa porra. Temos também o S2 Twilight. The Legion needs a bit of dental plan. These fangs are killing me. Opa, sempre agredindo a sociedade. Diferentes e inesperadas. Acessem a caverna alfa se quiserem descobrir para onde os heróis do Dota vão. Isso aí. Os heróis mais machos do Dota, além da caverna alfa. Você pode encontrar aí no site tanguecorp.com, na lateral direita. Tenha um bom dia. E agora, o último membro do Clã S2 presente é o nosso amigo S2 Dorgas Mano. Sweet. Ai. Opa, tô aí. Falam que eu fumo um antes de jogar porque eu faço umas builds meio doidas, mas eu discordo. É o cara mais alternativo do mundo. Mano, é o maior teórico de Dota que eu conheço, cara. O cara faz as builds mais especialistas, mais especiais do Dota. Exagero. Não. O melhor jogador de Dota que eu conheço. Mas você vai ser difícil me repetir o Búfalo como Dorgas Mano, mas eu vou tentar. Vocês que são estudiosos da Tanguinha Corp, ele já participou do programa, por isso ele não vai participar do psicotécnico. Isso tem que descobrir quem ele é. E hoje nós temos um intruso aqui no meio do Clã S2, que é o nosso amigo Top 10 BR, né não, Jardel? É nóis. Só que o apelido dele é que Sem é Noção, cara. Então hoje aqui é o Sem Noção. It's a cookbook! Sem Noção com dois S pra quem não sabe no Noção, e eu saí da balada com meus amigos correndo igual o Demon Hunter. Não era Sem Noção, cara? Aqui não tem tio, né, o seu doente? Porra. Ah, tem que ter, porra. Mas tudo bem. Se quiser, eu conto a história do meu nick. Hoje, então, vocês vão conhecer a história do Nick e do Jardel. Vamos saber por que, que o Dota é tão importante para nossas vidas. Por que, que a gente vai falar de Dota. O sucesso que é o Dota. E se você não conhece o Dota, você é um fracassado, entendeu? Fracassado. E acima de tudo, isso aqui não é um cast de entretenimento, não. Isso é uma religião. Isso é coisa séria. Dota é coisa séria. Se Dota você é uma religião. Ler a Bíblia, você não pode jogar Dota. Hã? Que isso? Não, eu não falei isso. Que agressivo. Tá? Não. Vamos começar, vamos para o Mural de Recados. Um abraço. Mural de Recados! Mural de Recados! Galera, rapidinho, velho, fecha tipo Twitch, 140 caracteres. Estamos aqui de corações abertos aqui, eu pedi desculpa pra vocês, gente, que nós ficamos, acho que, quanto tempo, 2 meses, 1 mês? Por aí, mais de um mês, quase 2 meses. Foram boas férias, boas férias. Sem podcast, gente, desculpa, não foi nossa intenção, a gente parou por causa das provas, tava pica terminar o período, entendeu? A gente não ganha nada com isso, eu sei, a gente assim tem uma obrigação, mas aí também não podia repetir o período por causa do podcast, aí foi indo, e aí durante as férias na faculdade... No começo dela, a gente tentou gravar, a gente até gravou um programa, mas aí marcamos não sei quem, na hora de não aparecer, a gente levou o que não tava planejado, não deu certo, a gente teve que descartar, aí depois eu tive que tirar os sisos, fiquei sem os 4 sisos, não podia gravar mais, e agora que eu tô inteirão, a gente gravou. Não, mas peraí, vocês falaram do tempo que a gente ficou fora sem gravar, cara, eu tenho quase certeza que foi mais tempo do que isso, porque se vocês pararem pra reparar, aconteceu tanta coisa, cara, nesses 2 meses que a gente parou, parece que é outro universo. A gente ficou fora esses 2 meses. O Brasil foi eliminado da Copa América, perdendo 4 pênaltis. Morreu a Emmy House, drogada. O velho que falava é Mara, morreu também. O dólar atingiu o valor mais baixo desde 99, cara. Desde 99 eu não comprava um pastel tão barato. Opa, tinha que sumir na cabeça. O filme do Capitão América. É uma merda. No Twitter, twitter.com/tanguinhacorp, é o nosso Twitter. Siga lá, porque é lá que a gente dá as novidades, sai o Twitter. Agora, ficamos parados um tempão, voltamos. A gente só os privilegiados que estão seguindo a gente vão saber que rolou o podcast. Facebook, procure por tanguinhacorp no Facebook. Também curta lá, que é a mesma coisa do Twitter. Você quer seguir um, quer seguir no outro. Ou curte nos dois, ou faz os dois. Foda-se. Mas nós temos agora uma novidade bombástica na tanguinhacorp. É o seguinte. Nós vamos agora divulgar os próximos prováveis temas para que vocês possam também dar uma resposta pra gente, pra dizer, pô, vai ser foda, quero esse, porra, vai ser muito maneiro, ou não façam sobre isso, entendeu? Pra dizer o que vocês querem e o que vocês não querem. Então, só pra adiantar, próximos temas aí possíveis, hein? Vida Saudável. Clube da Luta. Clube da Luta. A Fazenda. Fazenda. Vida na Fazenda. Não, não. A Fazenda, reality show. Peraí, vocês vão divulgar o que já tá gravado também, porra? É, vai ser, é possível. Não fala que tá gravado. Fala os próximos. Então tá. Os próximos, a Fazenda. E tá aí, depois um quarto aí no Twitter ou coisa assim. Vamos divulgar os 4 juntos depois. Mas ó, provavelmente o próximo vai ser um desses 4 aí. Então, se você tem ordem de prioridade, quer ouvir tal, quer participar de tal, visa, participa e vamos nós. Cartola, pô, ninguém me cutuca no Facebook, hein? Cara. Nós temos uma liga da Cartola, você que participa do Cartola FC, o joguinho virtual de fantasy futebol do Campeonato Brasileiro de futebol. Entra lá no Cartola, nós temos a liga, procure pela Campeonato liga. Campeonato Brasileiro do quê? Não vai ser de vôlei, cara. Rexona versus ADs. Podia ser, hein, cara. Eu jogava. Tem vários campeonatos pra vocês. E se quer mandar e-mail pra gente grande, com um texto legal pra gente ler no programa, mande e-mail para onde, Pombo? Mande e-mail para tanguinhacorp@tanguinhacorp.com. Pode mandar e-mail pra onde? Pode. Podcast de tanguinha@tanguinhacorp.com. podcast@tanguinhacorp.com. Vamos agora falar de Dota. Um abraço. E eu sou o melhor jogador de Dota que tem. Bem, galera, voltamos, eu estou muito empolgado, eu sou o S2 avassalador. Bode? Oh. Bode não, peraí, S2 Fiuk. Já errou. A inteligência dos outros, parabéns avassalador, parabéns. Obrigado Fiuk, é o seguinte, Tive que propor o jogo e errar nele mesmo. Você. O Raul. Não, você é garoto. Eu vou perguntar pro amigo esses dois prateados. Ô, prateado. Há quanto tempo o senhorito joga Dota? Pô, desde que eu me entendo por gente. Sei lá, uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. 5 anos é uma faculdade de engenharia, 5 anos, cara. Faculdade de direito. É uma faculdade. Eu curto prédios. Mentiroso. Você pode falar que é formado em Dota, né? Com certeza, pós-graduado até. Quem mais aqui é formado? Eu sou formado em Dota também. Tem pós-graduação. Sem noção, mas você também tem 5 anos de Dota só, pô. Isso é a graduação. Não, eu tenho mais. Eu tenho mais de 5 anos. Bom, então eu tenho mais também, cara. Porque eu jogava contigo na época da Euro lá, que tinha o Rada, que tinha o Shile, a galera. Então, isso aí faz mais ou menos uns 7 anos, cara. Então tem. Tá, caralho, então eu tenho pós-graduação já em Dota. Prateado mentiroso. Que a gente jogava Dota na época do famoso Sword. Isso faz 7 anos. Olha só, eu não quero. Que dê argumentos. Sim. Pra esse cara. Era galera das antigas. Eu, Twilight, Sword, Prateado. Mas isso não era na época do colégio, não, né, cara? Foi depois de terminar o colégio. Não, foi em 2005. Só tem um detalhe, cara. A gente tá aqui limitando o podcast apenas a participantes de Dota que não foram internados com problemas mentais. Então você. É verdade. Essa limitação. Só dentro. Sabe qual é o meu problema do Dota, cara? Eu só não sou top 10 BR porque eu não tenho a visão que vai além do alcance, entendeu? Vai mais do que além. Tem amigos meus que têm essa visão que são top 10 BR. Você só não é top 10 BR porque você nunca brigou com ninguém por causa disso. É verdade. Mas, ó, eu acho que o cara que também jogava comigo e com o Prateado era o Dorgas Mano, não, Dorgas Mano? Joguei bastante. Essa galera. Jogava. Essa galera de Recife também, né, quem jogava? Aham. Uh-huh. Isso aí. Essa galera toda aí. Uns 7 anos mesmo. Época de colégio, né? Então. Já tinha isso. Dota. Então, porque eu sou bebê aqui. Eu jogo Dota há um ano, mais ou menos. Você é garoto. Você e o Pombo são. Você e o Pombo não. Você e o Ednancy são garotos. Eu sou garoto, mas eu te destruo na Olimpíada. Então não me destrói na Olimpíada, não. Você não pode falar isso. Isso é mentira. Não é não. Tá? Não é não. Olha só, vamos deixar esses nossas. Ninguém provoca aqui. Vamos explicar pra quem tá ouvindo esse programa e não sabe o que é o Dota, como é que funciona e por que o Dota é um sucesso de público. E. Você sabe o que significa? Dota? Dota. Eu sei, mas eu não vou falar. Vamos testar quem é garoto. O velho truque do seu. Edna, mas eu não vou falar. O que quer dizer a sigla Dota, você que é garoto? Ah, então, eu sempre achei que fosse, sei lá, que fosse Dota só mesmo, tipo, pra rimar com nada, Dota. Você não sabe o que é, então, com essa é a sua Dota. Resposta. Não, eu não sei o que é, não, você me então, explica, então, limite a sua resposta, você fala, eu não sei, limite a sua significância, rapaz. É porque, pô, você não quer falar, usou o truque do eu sei, mas eu não quero não, falar. Não, eu sei, se você não falar e se o outro garoto não falar, eu vou falar. Alguém fala na frente dele só pra ficar... Não. Ele quer me perguntar... Que o Pluff, gente? Eu quero perguntar. Pluff não, desculpa. O avassalador tem mais... Olha só, subestimou a minha inteligência. Tem a mania de querer diminuir os participantes. Vai lá, me pergunta pro bebezão, vai. Vai lá. Ô, meu amigo S2 Fiuk. Pois não. O que quer dizer a sigla Dota? Defense of the Ancients. Puta que pariu, que orgulho, cara, que orgulho. Vou deixar dar um frag no próximo jogo. Traduz aí pra quem é Nilba, vai. Defesa... Dos anciãos. Bom, Dota é um jogo de ecologistas. É a galerinha defensora das árvores encantadas contra a galerinha defensora do anti o derretimento do gelo na calota polar. É tipo o Capitão Planeta, né? Os cinco rios são água, terra, ar, fogo e coração. Não, pera aí, estão desvirtuando as coisas. É o seguinte, Dota, no simples, são dois times de 5 players cada um, onde cada time tem uma base e o objetivo desse time é destruir a base inimiga, entendeu? Só pode isso. Pode ser menos de 5 players também. Isso aí cabe no tweet, hein? Cabe no tweet, isso aí é uma explicação sucinta. Não, mas tem as três linhas de onde sai. Não, o aí começa, vamos lá. Porque são dois times. Um time é o time do Sentinel. São os Sentinelas. É o time da árvorezinha dos ecologistas que o Lucas falou. Que o Lucas não. Que o... Twilight falou. Caralho, vai ser complicado isso, hein? Que o Twilight falou. E o outro time é o time do Scourge, que são praticamente os mortos-vivos. É o Capitão Feio. É o Sugismundos. Sugismundos. E o mapa desse jogo... Peraí, ainda tem outro time. Tem o time South Park, cara. Time! Time! É o meu preferido, eu sempre jogo nesse time. Uma filha da puta, cara. Volta, cara, não me esquece aqui, não. O que eu tô falando, acorda, badão. Dessa vez eu saio na merda, mas quase que eu... Voltando à explicação aqui, que o povo me interrompeu com essa piada de merda. É o seguinte, imagina que o time dos ecologistas está na esquerda e o time dos mortos-vivos está na direita. As duas bases são ligadas por três caminhos distintos. Antes de você escolher o seu caminho, aparece aquela mensagem: Choose your destiny. E dentro desses três caminhos, tem torres que atiram nos adversários, então você tem meio que invadir, destruir as torres adversárias, destrói o local onde nascem unidades inimigas, que seria tipo o supply. Como é que eu poderia falar isso em português? Estados Unidos. Estados Unidos, adversário. E aí depois você destrói o trono adversário, que seria a base central. Se você destruir a base central, você ganha. Basicamente é um pique bandeira, só que você não leva a bandeira pra sua base. Você chega na bandeira do inimigo e você queima, filha da puta da bandeira. Que isso? Deus. Aquela bandeira escrota que te custou tanto pra você, aquele porco maldito que ficava te caçando. Não, mas peraí, tem que deixar bem claro que o jogo é online. Então você vai jogar, vão ter mais 9 desconhecidos ou 9 conhecidos, independente, são 5 em cada lado, 5 heróis em cada lado. E aí você pega o seu bonequinho, você escolhe um dos três caminhos e vai. E você vai por ali tentando bater nas unidades inimigas, porque a cada, sei lá, 30 segundos, a barraca inimiga, que seria o posto de suprimentos, gera unidades fracas pra poder ir empurrando o caminho, pra destruir as torres. Ah, tá falando pra caralho. Não, Dota é um jogo que você tem que matar as pessoas, pesadelos e destruir torres. matar os creeps, não, você não mata os creeps. Não, Dota é um jogo de levar torres. Pode ter. Não, resumindo mais ainda, cara, Dota pode ser considerado praticamente uma cópia de Plants vs Zumbis, que ou você bate numa árvore ou você bate num zumbi. Na verdade, Dota é um jogo bem simples. Quando você começar, imediatamente após 10 segundos, clique no botão Quit Game. Ou então, quando você morrer pela primeira vez, faça a mesma coisa. Quit Game. Fala, o Lucas tá com soluço. Não, peraí. Esse vai ser o desafio do podcast. Quem entender tudo que o Lucas falou vai ganhar algum prêmio ainda que a gente vai sortear. Vai ser o iPad que o Bode prometeu. Isso aí. Que o. Caralho, o Fiuk prometeu. Eu parei com esse desafio já, tá? Eu já desisti dessa porra. A gente não falou as condições de ganhar um iPad. Descobriu que o Lucas tá falando faz parte. É uma das provas. Aí, são os 12 trabalhos de Hércules e Baitanguinha Corp. Agora só, você ficou curioso do que é o Dota? Joga no YouTube Dota, manda gameplay e procura lá e vê um vídeo, você vai entender. Se você não sabe o que é Dota, desliga esse podcast, baixa um negócio chamado Garena, compra o Warcraft, que a Blizzard merece dinheiro, e vem desafiar a gente. A gente também tem que falar que o Dota, ele é um mapa customizado em cima do Warcraft. Ele não é um mapa oficial da Blizzard, que a Blizzard fez o Warcraft, e um cara chamado Ice Frog, que é o meu irmão, fez programou lá, montou um joguinho Dota, foi fazendo sucesso, ele foi melhorando o jogo, chegou a tal ponto que o jogo do Dota é mais jogado do que os mapas normais do Warcraft. Sim. É simples. O Warcraft tem uma comunidade muito ativa desses joguinhos criados por fãs, que a Blizzard estimula isso. Mas o Dota se tornou um jogo tão forte, mas tão forte, que a Valve, a dona da Steam, do Left 4 Dead, etc, contratou o Ice Frog e tá criando o Dota 2 toda a parte. Fora do Warcraft. Exato, pra ganhar dinheiro. Pra as limitações do Warcraft. Porque a comunidade do Dota, me atrevo a dizer, é muito mais forte do que a comunidade do Warcraft. Infinitamente mais. A legião de fãs do Dota é muito maior do que a legião de fãs do Warcraft. Eu sou um jogador de Dota lembrar... e joguei Warcraft. Vários jogos foram criados em cima do Dota, né? Dota Beast, Mirano Wars, Pudge Wars, por aí sim, vai. Sim, o Dota foi inspiração. E ó, Dota, com Dota, tem campeonato mundial de esse que tem aí, de Warcraft, não faz tanto sucesso quanto campeonato de Dota. Tem vários vídeos no YouTube, milhares de coisas. Tem música feita por profissionais sobre Dota. Tem a música de um alemão, mano. Ah, mais uma coisa. Só mais uma coisa. Quando vocês forem jogar, pô, não fica chamando os outros de lixo, não. Não levam tão a sério o jogo, não, cara. Ah, é só um verdade, jogo. Não, nada a ver, falei. Só xinga a mãe do cara e fica tudo tranquilo. Porque, não, pensa que o jogo é online. Entram 9 desconhecidos. Aí você vai jogando, vai ficando forte, você mata o cara. Mata ele, mata uma, mata duas, mata 3 vezes. Aí o maluco fica puto e desliga o computador, chuta o monitor, sei lá, faz qualquer merda e sai do jogo. Não aguenta um fraco que nem você que vai perder pra gente. Isso estraga o jogo. Estraga o jogo dos outros. Você é um filho da puta que não sabe perder. Tá perdendo? Para, pensa como é que eu posso melhorar. Fica na defesa, se protege, não morre. Mas não sai do jogo, filho da puta. Estraga o jogo dos outros, seu bandido. Ou então bota põe andando até a fonte do adversário, que é mais maneiro. E vai fazer um lanche. Não. Então fica aqui o apelo do Búfalo e reiterado por mim, por favor. E eu não quitem e não agredam os outros. Você quer quitar? Você quer quitar, seu merda? Você quer quitar? Na vida real, você, quando fracassa, não pode desistir. Pode. No jogo você diz: Não pode não, senão você vai ser humilhado. Você vai ser constrangido. Aguenta, Dota que nem vida real. Tá perdendo, fica lá, assume que você é um merda, tá ligado? Fica, aceita um subemprego, toma uma porrada quieto debaixo da torre, tá ligado? Que eu vou te caçar, seu merda. Eu vou. Adiciona colchetes S2, colchetes fio. E olha só, você tá perdendo? Eu vou te destruir. Você tá perdendo, agora até o final, cara. É uma partida só, dura em média 45 minutos, coisa assim. É tipo jogar CS, só que é uma partida grande, entendeu? Mas é uma partida, acabou ali, você não fica preso naquele jogo, não tem vínculo, entendeu? A grande dica do Dota é você pegar ou Gondar ou Bonnie, usar o invisível e sair correndo pelo mapa. Pegar um boneco que fica invisível e fica correndo pelo mapa. Aí você não ganha level, não ganha dinheiro, não mata ninguém. O time é uma ward ambulante. É uma ward ambulante. Beleza. Aí, se a gente fizesse com o Pombo, ele vai ser mais útil pra gente do que do jeito que ele joga, né? Aí, falaram aí que tava sendo mais útil do que o tal de Fiuk. Fiuk não. Como é que é? Avassalador. Avassalador que veio tendo aí de sofá. Falaram isso aí? Falaram isso aí? Falaram isso aí, mano. Ainda bem que foi meu nick é bluff. Ainda bem que meu nick é bluff. Cusão, seu viado. Mas olha só, vamos voltar a falar do sucesso do Dota. O Dota fez tanto sucesso que o profissional chamado Bass Hunter fez uma música chamada Visita Rally Ventas pela Líder Dota. Não é uma música. Ele não fez. É uma música. Não é uma música. Não é. Caralho. Aí, o nome da música é Visita Rally Ventas pela Líder Dota, que em português quer dizer: estou aqui na Lan House jogando um Dotinha. Dotinha. Um Dotica. Não, sério, se você procurar no YouTube Bass Hunter Dota, você vai achar esse clipe. Procura com a legenda em português, vai estar o link aí embaixo. E a tradução do clipe é: estou aqui na Lan House jogando Dotinha. E as cenas do clipe são o cara jogando Dotinha com o Tiny arremessando pessoas na torre adversária. Fica aqui, se vocês fizerem 50 comentários diferentes, não iguais, 50 pessoas diferentes, a gente controla o IP, o Pluff vai gravar uma versão desse clipe ele mesmo. Isso, tá aí. Hã? Não. E quem encontrar o Maguila que tá escondido nesse clipe ganha um prêmio melhor ainda. Mas olha só, mas esse também não foi o único, não. Tem outras pessoas que fizeram também outras músicas, mas não são profissionais, são crianças com editores de som em casa fazendo paródias que também nós vamos vão ser usadas como música de fundo do programa e também vão estar. Às vezes nem sempre crianças, hein? É, eu falo criança porque são um bando desocupado, né, cara? Tipo você, Jardão. Tipo eu. Todo mundo aqui, né, cara? Estamos gravando um podcast, porra. Latino, a gente tem que continuar. Maricó. Latino. Ai, ai, ai. Angulo. Aí, desculpado essa parte que a gente levou aí. A remake, hein? Seu gringo, né, galera? Pelo amor de Deus. É isso aí, parceiro. A gente por aí. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. I can't hear you. Aye, aye, Captain. Só, antes da gente dar prosseguimento, aprofundar aqui só no Dota, teórico pra galera que é maluca, vamos falar um pouquinho dos outros modos de Warcraft, outros mapas interessantes que a gente joga também, e que o povo, se a gente não falar do Pokémon idiota, que é um jogo mal feito, que é o Pokémon pro Warcraft. Peraí, o nome desse podcast vai ser Pokémonzinho, né? Não vai ser essa porra de Dota. É, vai ser Pokémon barra Edmancy. É, Abnores, filha da puta. Eu queria ir, não pode ser não? E de Nancy Vascaína. É. Show de bola, moleque. Pokémon do Vasco. Como é que é esse teu jogo de Pokémon? Explica pras pessoas, pra elas verem que é uma merda. Pra começar, não é só Pokémonzinho, tem vários outros jogos legais. Não, mas eu quero que você fale do Pokémon, eu quero que você defenda o seu favorito. Porque você toda hora entra no Skype e fala, Pokémonzinho? Porra. Favorito não, olha só, gente, eu conheço o Pombo há mais de 10 anos, cara. Considero um amigo pessoal, assim, um amigo íntimo, sabe? E o cara nem fala comigo. Amigo íntimo? É? Ué, nós temos uma história muito antiga, você não tem ideia. Claro. Mas o Pombo chega e pergunta, e aí, cara, como é que você tá? Ele fala, Pokémonzinho? Pokémonzinho? Só sabe falar dessa porra, cara. Só joga isso. Jogo foda. Jogo foda. Não, mas peraí, então explica como é que funciona o jogo. Então vamos lá. O jogo começa assim. Você, na verdade, é um mestre de Pokémon que não aparece. Na verdade, só aparecem dois negões dentro do seu cercado, onde você tem que clicar em cima deles. Você tem um depois... rancho do Pokémon, com dois negões lá dentro e os Pokémon aos seus pés. É um pequeno pedaço de terra, ou de água, ou de local escuro lá, que eu não sei o que, que é. É sempre um lugar diferente. Desse seu pequeno pedaço de terra, né, desse seu campinho de futebol ou qualquer coisa parecida, você vai clicar em cima de um dos dois negões, vai ser o cara que vai estar condenado. Dele você vai apertar C e vai escolher um Pokémon dentro de uma outra área que fica na sua frente pra poder ser o seu primeiro Pokémon, vai ser a área dos Pokémon selvagens que você é capturado. E aí daí por diante você vai só evoluindo os Pokémons e distribuindo ele de maneira temática lá de acordo com a sua... Sua estratégia de jogo, só botar os Milis na frente e os Gengis de atrás. E vai mesclar lá seus Pokémons elétricos, Pokémons de fogo, água, psíquicos e tal. E é só isso, é um tal. Deixa eu ver se eu consigo explicar o jogo em menos palavras do que você. É um jogo de torre com Pokémons. Só que em vez de serem torres imóveis, são os Pokémons que podem ficar andando. Não, você não explicou nada. Exatamente isso o jogo. Você captura os Pokémons. Ordena eles, bota a galera que bate de perto na frente, a galera que bate de longe atrás, e prepara eles pra receber as unidades que vêm pra cima deles, pra defender o seu castelinho. É tipo isso, tá uma merda, mas é tipo isso. Então é um jogo de torre com Pokémon, e é esse o jogo favorito. É, assim, então peraí, Dota então é tipo... Você escolhe um hero e cai na porrada entre três corredores, é isso? Isso. Não. Então beleza, então fechou, é isso aí. Porque você tem que fazer itens de acordo com o seu herói e todos os itens pensando no seu herói e no herói do adversário. Você tem que preocupar com três coisas no Dota. Você tem que escolher um herói, mas isso não é se preocupar. Primeiro você tem que preocupar em não morrer, tem que se preocupar em ganhar level e se preocupar em fazer dinheiro. E acima de tudo, em agradar o deus do Dota. E fazer dinheiro. Só isso, são três coisas. O resto é consequência. Você sabendo a build, sabendo pra onde ir, acontece, entendeu? Só isso. Build? O que é isso, build? Build é os itens que você vai comprar pro seu herói, entendeu? Tipo, os heróis estão divididos em inteligência, agilidade e força. Então, se você pega um herói que você quer ficar com ele na defesa, você compra itens de força. Você quer ter um herói que vai usar magia, você compra itens de inteligência. E por aí vai. Sem dar muitos detalhes pras pessoas que nunca jogaram. Entendeu? Tá bom, então. É porque eu tava gostando da explicação. Eu nunca soube o que é isso. Nunca soube. É, quando você falou que primeiro não morrer, ele já se perdeu aí, né? São três corredores, né, cara? É demais com a minha cabeça. Ô, peraí, você tá voltando pro Dota antes de falar dos joguinhos. Cara, tem um joguinho do Dota, do Warcraft também, que é magnífico, chamado Slide SpongeBob. Que é o SpongeBob Bob Esponja escorregante. Ou sei lá como é que a gente pode falar, deslizante. Que é, você tem que passar por um labirinto cheio de lobos correndo de um lado pro outro com Bob Esponjas esquiando no gelo, cara. Peraí, não é só lobo, cara, é lobo do capeta. Não é lobo do capeta, não. É lobo alfa. Age by Caverna Alfa. São os cachorros treinados, me respeite. É o Lucas contra o Bob Esponja, aquele beta maldito. A diversidade desses jogos criados em cima do Warcraft é absurda. O Bob Esponja, por exemplo, é um jogo de ação. Você tem que pular, desviar. É, você tem como mandar magiazinha, mandar Hadouken em cima do lobo. Tem como prender ele. Tem como mandar. O Bob Esponja vira ninja, rapaz. Tem Super Smash Bros, cara, pro. Tem tudo. É uma diversidade infinita de jogos criados em cima do Warcraft, que é um jogo de quase 10 anos. Ó, assim. se você nunca jogou, compra o Warcraft 3 com a expansão do Frozen Throne, entendeu? É o Warcraft Reign of Chaos. Expansão do Frozen Throne, compra, pega emprestado, rouba, baixa, dá teu jeito. Instala ele, instala o Garena, que é, vai estar o site também aqui embaixo do Garena, que é um cliente pra você se conectar a outras pessoas jogando, pra poder jogar junto. Outros ocupados. É tipo uma praça, só que sem idosos, com jovens. E aí você vai entrar lá, vai ver vários jogos criados, tem jogos de Bleach, de Naruto, Anime Fight... Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco é irado, hein? O Cavaleiros do Zodíaco... E pra variar, o Miro é um merda. É feito a semelhança do... É feito a semelhança do Dota, igualzinho, só que em vez de serem heróis, são personagens de Cavaleiro do Zodíaco. Bem semelhante, mas bem legal. Pena que o jogo é pesado pra quem tem computador fraco. Pode comprar o Warcraft hoje, que ainda vale a pena. Esse jogo. É, R$9,90 você compra o Warcraft e o Frozen Throne. Pô, compra aí, vale a pena, instala. Warcraft 3, bom pra caralho. Olha só, rapidinho, só uma coisa. Vocês estão falando e tal de todos esses minijogos, essas paradas todas, mas vocês vão passar direto pela parte mais legal de todos os minijogos, cara? Qual é a parte mais legal de todos os minijogos? É, a parte mais legal de todos os minijogos é aquela sala inicial, onde você vai recrutando os players e tal pra formar o time de jogar. Ah, magnífico! Só, cara, isso é a melhor parte do jogo. Porque é o seguinte, você cria um jogo, aí aparece o seu jogo com o número de slots disponíveis pros jogadores entrarem, aí o pessoal vai entrando no seu jogo, pessoas que você nunca conhece, vai entrando Jesus Maneiro, vai entrando os nicks mais malucos. Vão com ovo. O galera pôs apelidos muito loucos, assim, tá ligado? E vão entrando. E aí, às vezes, você quer jogar um jogo complicado e o cara nunca jogou. E você não tem como ter certeza se a pessoa já jogou aquele jogo. Então, você faz perguntas. Porra, se você tiver não sei o que, que você faz? Entendeu? Você é o questionário, um quiz. Pra ver se a pessoa sabe jogar ou não. Teve um dia que tava eu e Pombo. A gente tava rindo de tudo. E a gente ia jogar Legion TD, que é um jogo de torre. E você também tem como comprar unidades. A unidade mais forte do jogo é um Kraken. Custa 600 de madeira. Aí a gente ficava no jogo. É um cu aquilo, tá? Não é um Kraken, não. Entrava um maluco e a gente perguntava. Aí, sabe jogar? O cara falava, sei. Quanto é que custa o Kraken? Ah, o maluco não respondia e a gente ficava. É, mas jogou a parte mais bacana do jogo, cara. E na verdade você só falou do quiz, que tem muita mais coisa nessa parte. É muito emocionante, cara. Quando você tá recrutando os players, você obviamente, tem certas pessoas que vão ter o jogo já baixado e outras pessoas que não vão ter o jogo, né? Então, as pessoas que não têm o jogo, elas vão baixar, né? O programa possibilita isso, elas vão baixar o jogo direto de você, né? Vai aparecer lá aquele contador lá que vai contar de 1 até 100, e aí quando chegar no final, o bot já se ligou. É mais divertido. Quando chegar no final, o cara vai ter baixo o mapa e vai poder jogar com você. Só que ele é um noob, né? Você não tem culpa disso. Você deixou ele baixar o mapa, você acaba se tornando culpado no fim das contas. É aquele caso do cara que entra no teu jogo, morre 3 vezes e quita, sai do jogo e estraga o jogo de todo mundo, entendeu? Então, se você evitar esse tipo de coisa, o Pomba adotou uma técnica muito feliz. Fala aí, Pomba. Ah, eu tenho uma técnica que são 2 em 1. Na verdade, você se livra da pessoa e você se diverte muito no processo. Ó, eu vou fingir que eu sou o cara que vai jogar, vai. Meu nick é Jesus Maneiro. Jesus Maneiro. Aí aparece lá, Jesus Maneiro entrando no jogo. Aí começa a contar que eu tô baixando o mapa. 0. E aí, Jesus Maneiro? Aí eu falo, cara. Qual é, Roche? Deixa eu baixar aí, please. Tranquilo, pô. Baixa aí, fica à vontade, cara. Já jogou isso aí? Não, nunca joguei não. É maneiro? Como é que é? Pô, cara, é muito maneiro, cara. Você vai se amarrar. Aí já tá, mas em, aí, 50, qualquer tá coisa em 50 o contador, 60, aumentando. Eu te explico durante o jogo, cara. E aí, tudo tranquilo com a família? Tudo bom com você? Beleza, pô, beleza, beleza. É um cara maneiro. E o contador já tá chegando em 90 já. Vai passando. Aí não, e a galera, a outra galera do site, do site não, no mapa falando, começa, Kika, começa, Kika, o filho da puta, vamos logo, porque dá pra começar sem estar cheia a sala. Mas você não começa, pode ficar ainda. Kika, filha da puta, Kika, filha da puta, Kika, download gol. E não aí... pode ficar, cara, tá lá 90, cara. Você tem que esperar até o 99, cara. Essa é a graça da parada. Por que acontece? Se você aqui com o cara no 99, ele não vai voltar a baixar do 99 a próxima vez que ele voltar. Ele vai ter que baixar tudo de novo, entendeu? E às vezes o processo demora, sei lá, 5, 6, 10, 20 minutos, dependendo da conexão do cara e do mapa. Aí, entendeu? Aí o cara entra de novo, te xinga e sai. Cara. E você fica rindo. Quando você tá 10 minutos conversando com o cara, perguntando da família dele, se entrosando, demora 10 minutos o cara baixando, chegando no 99, você quica. Eu acho que quando você começa a imaginar a cara do maluco e a sensação que ele teve na hora, não tem como você não rir, cara. É muito cômico. Eu aconselho a todo mundo fazer isso antes de jogar qualquer jogo do Warcraft, do Garena, qualquer coisa assim. Kick99 é muito mais maneiro. Ah, o nome da técnica, Kick99. Kick99. Tem mais alguma técnica que a gente aplica na sala de espera ou não? Um Kraken? O Kraken, o quiz. A gente já falou do quiz, né? Que o quiz, o nosso quiz é sempre quanto custa o Kraken. É 600. Não importa o jogo. Não importa, pode crer, porque é só no lixo TD. Aí digamos que vai jogar Pokémon. O cara não tem mapa, ele começa a baixar, a gente fala. Sabe jogar? Não. Ou sei, o cara fala sei, entendeu? O que mente? Fala sei. Sabe? Ah, é? Então quanto é que custa o Kraken? Se é de outro jogo. 12 mil. Aí pior que a galera... Não, e pior que tem uns caras de palco que falam sei e chutam errado, chutam qualquer merda, tá ligado? Aham. Sempre tem, cara. É a pergunta universal. Você que vai fazer vestibular esse ano, fica a dica, hein? Custa 600. Custa 600. Mas isso, ó, na verdade, não era só essa pergunta que a gente fazia, cara. A gente fazia várias perguntas mais elaboradas também. Quando... Aí depois a gente quando já manjou essa pergunta, a gente faz outras. Quando alguém já respondeu, a gente... Quanto é que custa o Flash Wolf? Quanto é que... Entendeu? Não, eu já perguntei quanto é que era duas vezes o preço do Minisha dividido pelo preço do Kraken multiplicado por 8. Teve um cara que respondeu. Eu não lembro qual era a resposta, mas... Aí, o nome do podcast pode ser quanto é que custa o Kraken? Pode. Pode. Dota, dois pontos. Quanto custa o Kraken? Quanto custa o Kraken? Pior que tem que achar que é crack, vai falar que a gente tá fazendo apologia à droga de novo. Aí, vamos, a gente vai ser preso, cara. Aí, preso. Vai perguntar. Quanto custa o Ox? Quem é que fez a apologia ao crack na primeira vez, hein? Eu não sei, um minuto, X-Men por um minuto, quem será? Eu não sei não, cara. Brito, quanto custa o crack? Quanto custa? Depende. Eu sei lá, depende do tamanho da pedra. Tô precisando da sua ajuda pro CF. E por que você acha que eu vou te ajudar? O que eu vou ganhar com isso? Vai ter a chance de jogar um Dotinha de novo. E outra coisa, ela vai jogar no nosso time. Então tá beleza, mas eu solo. Pode chegar. Olha só, eu tava falando que eu tava jogando na sala, tava usando como exemplo Jesus Maneiro. Mas tem outros nicks, apelidos sensacionais. Não, calma aí. Dota é um jogo tão popular, mas tão popular, que até quem ganha Bolsa Família joga. E aí? Lucas que adora esse povo. Aí, nós somos brindados com jogadores com nicks muito sensacionais. Por exemplo, hoje em dia, todo mundo sabe que saber inglês é obrigatório, né? Qualquer emprego, qualquer vestibular, inglês é exigido. Pré-requisito. Ah, inglês se tornou a segunda língua de todos. Gente, uma porrada de curso agora aí pra tu não ter. Segunda língua era Michael. Estávamos nós, jogando no Dotinha, relaxando entre amigos, rindo, hahaha. De repente entra na sala uma pessoa chamada God of War. A gente, como assim? A gente lê... Mas tinha alguma coisa errada no God of War, a gente parou pra prestar atenção. Peraí. Por que tá o Air? God of War? Tava morrendo no lugar do ar, a gente não entendia por quê. Ah, porra, assim, o moleque escreveu errado, ele é um idiota, o que que houve? Até que a gente perguntou pra ele. Aí, cara, por que o Air? A resposta sensacional do cara foi: porque já tinha o War. Tá certo. Porra, pelo amor de Deus, cara, você já tem o God of War? Você não põe o God of War. Você põe Kratos, põe qualquer merda, mas não põe o God of War, porra. Cara, eu tenho um bom exemplo desse tipo de nick aí. Sem noção, com dois S's, cara. Exemplo excelente, cara. Não, pera aí. O meu é diferente, é, rapaz. Já deu história... sem noção com dois S's. Porque quando ele criou essa conta, tem tipo 7 anos. E ele ainda era um garoto, né? Juvenil, cometeu esse erro gramatical grosseiro. Ele só tinha 19 anos, né? A história é a seguinte. Esse meu nick veio de outro jogo. Na época, quem jogava o Counter-Strike não tinha o C cedilha. E se eu colocasse só com C, ficaria sem nocão. Aí, qual que é o som mais maneiro? Sem noção, com dois S's. O som fica parecido. Oh, meu Deus do céu, caralho, é uma desculpa esfarrapada da porra. Tu acha que eu vou acreditar? E todos sabem que esses jogos não tem acentuação. Aí ficou o meu sem noção. Eu posso acreditar que você botou isso porque não tinha cedilha ou porque você foi ignorante na época? Qual que é mais divertida pra mim? Filha da puta. Ó, tem um amigo nosso, o Léo, mano Léo, que o nick dele no Dota é Léo Mané. Um abraço, Léo. Aí a gente vai perguntar pra ele: porra, Léo, Léo Mané, cara, você não acha que é meio escroto, não? Tá se menosprezando aí, tá falando mal. Aí ele: pois é, era pra ser Léo Maneiro, mas não coube. Porra! Se não cabe Léo Maneiro, você não põe Mané, caralho. Você põe Léo Foda, põe Léo Pro, qualquer coisa. Essa galera do God of War, cara, tem que montar um tanca. Puta que pariu. God of War, Mano Léo, são pessoas gabaritadas, né, cara? Jogadores de Dota é isso aí. Então você que tem um nick tão bom quanto deles, manda um e-mail pra gente, meio não, comenta aqui, desafia a gente. Vou comentar, já, você joga, já viu um nick irado? Bota aí. Tem outros nicks legais que eu não tô lembrando. Tem Jesus Aegis. Jesus X-Men. Escapa, policantropo, escapa, vai virar lobo, escapa, use o que sou, escapa, oh, oh, oh. Um dos modos de jogo que aumenta a nossa dificuldade e que tem pra executá-lo tem que ter um pré-requisito, que é protejam o pombo. Esse é o mode mais difícil. E o pré-requisito é ter o pombo no time. Que é o seguinte, esse pombo, é o mode mais legal, cara. O pombo, ele joga há pouco tempo. Não, não, eu também jogo há pouco tempo. Não, calma aí, deixa eu defender o pombo primeiro, depois você fala isso. Ele é doente. O pombo joga há pouco tempo. Calma aí, rapaz, que isso? Ele joga no touchpad, entendeu? Ele é meio lerdinho e tal, mas ele ah, que é isso? Dele, ele joga direitinho. Ah, vocês que não entendem mesmo. Não, só que não. Aí ele morre muito, acaba afundando o time. Ô, Plof, tu já tá me sacaneando. Você me permite pelo menos explicar o mode proteja o pombo, por favor? Por favor, por favor. Então, o que acontece, cara? Existe esse mode realmente, salve pombo, né? Todo mundo se engana pensando que é porque eu não sei jogar, quando na verdade um dia eles vão descobrir que eu sou o melhor jogador de todos os Warcraft desse grupo de merda, né? Boa. Mas ele consiste no quê? Tem três levels, na verdade, o salve pombo, né? Não sei se vocês bem lembram disso, mas tem três levels. Primeiro level é o seguinte: vocês tentam me salvar enquanto eu tento matar o Roshan lá no início do jogo. Level 1. Level 1. Ele acabou o jogo, ele pica um hero aleatório de preferência dele e vai pra cima do Roshan. Gente que se foda pra defender. Pra quem não sabe, Roshan é tipo o personagem mais forte do jogo. Ele é um personagem que já começa no mapa e ele bate muito. Não é um personagem, é um NPC, é um personagem que nenhum jogador controla, entendeu? É um gigante de pedra que fica escondido numa parte do mapa. Então, e esse é o level 1. Aí tem o level 2. Né? O level 2 é vocês tentam me salvar enquanto eu tento destruir a fonte adversária no início do jogo. Isso é o level 2. Porra, pombo! É, level 2. Não é level 2 não, cara. Oh, é sim. Vocês nunca ganharam level 2? Claro que ganharam, cara. Tá bom, vocês são fodas, cara. Então, e aí depois desse tem o level 3, que é vocês tentam me salvar enquanto eu jogo normalmente. Entendeu? Que é o mais difícil. É, exatamente. Como somos 5 pessoas e 3 corredores, fica um sozinho no corredor do meio, que é o mais curto, entregando as duas bases, e os das laterais são espelhados, são os mais longos, ficam 2 em cada lado. Aí o pombo vai em um desses lados, e o cara que for com ele tem que ter magia da vida, de proteger e tudo mais, porque senão o pombo vai morrer, e se o pombo perder uma vida, todo mundo grita e a gente começa de novo. Isso é porque eu sou o mestre de vocês, sabe que eu quero treinar vocês pra vocês ficarem melhores um dia chegarem no meu nível. A gente sabe disso. Então tá bom, então que fique bem entendido. Outro modo de jogo que a gente faz pra dificultar. O item sagrado. Item sagrado. A gente monta uma lista de itens que dá pra fazer no jogo, itens caros, um mínimo aí de dinheiro. Aleatoriamente, uma Necromicon nível 3, Dagon level 5. Coisas que demoram uma meia hora pra fazer esse item, tem que ficar meia hora pegando dinheiro pra fazer esse item. A gente joga no random.org, aí manda uma jogar aleatório, vai aparecer um só e o item que sair, a gente tem que fazer e quem for primeiro a fazer, ganha o jogo. Entendeu? É o campeão da partida. De nós 5, né? Porque jogar com o adversário não vale. Nós 5 não, porque esse mode eu não posso jogar. É claro, não. Tá, porque tem 6 aqui. Desculpa, eu não queria te incluir. Ah, tá, obrigado, cara. Muito bacana isso, cara. Não, eu posso te incluir, só que aí vai ser um competidor a menos no modo, entendeu? Tá certo. Não, beleza. Aí tem que ganhar do adversário, porque se fizer o item sagrado e perder é porque a gente fracassou. Tá fracassado. Exato. E o modo... é coisa de você se jogar na fonte pra atrasar o jogo, sabe? Você morrer de bobeira pra fuder com teu amiguinho babaca, né, não, Pluff? É, isso é porque tem um item, tem um item chamado Forte Step, que você empurra o seu adversário alguns metros pra frente. Tem, né, Bob? Tem esse item. Na vida real também tem. Ignora o relevo. Se tiver uma parede, ele vai atravessar a parede. Se tiver, ele vai atravessar tudo, entendeu? Então você tá, às vezes, sei lá, em frente à torre adversária, tá com seu amiguinho, você empurra seu amiguinho pra cima da torre. Você empurra seu amiguinho no Roshan. Quando o jogo tá chato, eu vendo tudo e compro Force Staff. Você empurra seu amiguinho em cima das pessoas da Lapa. Isso aí. O pombo é um cara que guarda mágoa, né? A parada aconteceu. É, seu viado, porque você não foi parar em cima do mulão de pessoa e ficou olhando pra cara dela. Por isso que o povo guarda mágoa. Tem mulher guarda mágoa, cara. É. Aí vai botar veneno de rato no macarrão do bote. Mas nada que a gente tá falando realmente importa. Esses moldes dificultam o jogo, beleza. Mas o que importa mesmo, pra quem sabe jogar Dota, são as Olimpíadas. Não, peraí, presta atenção. O Dota é um jogo que vence quem destruir a base adversária. E o que mais vale a pena nesse jogo é você ir destruindo as torres. Então o jogo basicamente é destruir torres até chegar na base adversária, destruir a base e ganhar o jogo. Isso se você for um noob de merda. Se não, você, se você for, tiver num campeonatinho, num jogo sério. Mas como a gente tá jogando com a galera ruim, a gente tem que dificultar. Então a gente deixa todo o objetivo do jogo de lado e nosso objetivo se torna apenas a Olimpíada. O Dota tem um marcador de quantas pessoas você matou, quantas vezes você morreu e quantas vezes você ajudou alguém a matar outro alguém. Só herói adversário, não vale matar bonequinho do mapa não. Só conta como boneco herói adversário. Gente que você matou, vezes que você morreu e assistentes. Só que, por ficar nessa ordem, o número de mortes tá no meio, perfeito? Perfeito. E a gente considera isso como prata. Porque a gente faz o sistema de Olimpíada, então quem matar é medalha de ouro. Morrer é medalha de prata. O que não faz nenhum sentido. Assistência é medalha de bronze. Então, quanto mais medalha de ouro você tiver no jogo, se você tiver mais medalha, você vai ser o primeiro. Então, se a gente vai matar mais, entendeu? Matar mais. E se você empatar com alguém em mortes, em matar o adversário, você tá empatado em morte, você tá morrer mais do que o seu adversário, do que o seu aliado, na verdade, pra poder ganhar mais medalha de prata e pra desempatar esse negócio. Ah, tá vendo? Então eu sou melhor. Eu sou melhor no desempate de todos, cara. Só no desempate, né? Mas na vitória você nunca ganha, porque medalha de ouro, eu sou melhor no desempate, cara. Não empata comigo. Essa modalidade é a flora que é de pior no ser humano. Porque ao invés de você ajudar seu time a matar alguém, você quer levar a morte. Porque se você não levar a morte, é melhor você morrer. Assim... Se não levar a morte, é melhor morrer? É, se você não levar o frag... Se a contagem não for pra você, é melhor você morrer, cara. Não, e é uma coisa ridícula. Digamos que estamos eu e Bode na mesma lane batendo no adversário. Num só. O cara tá com 10 de vida. E no Dota, cada personagem tem 3 magias comuns e um ultimate, que é uma magia especial. Digamos que cada magia comum, sei lá, dá 100 de dano e o ultimate dá 2.000 de dano de uma vez só. Exato. O cara tá com 10 de vida. Eu tô batendo no cara, o meu próximo hit vai matar. O que que o Bode faz lá de longe, só pra levar o kill? Usa o ultimate, que vai demorar um ano pra carregar de novo, só pra tirar 10 de vida do cara, ele usa a magia que ia tirar 2.000 do cara. Exato. Isso o Pluff tá falando em situações que a gente tá amigo. Porque tem vezes que você quer foder com teu amiguinho, né não, Pluff? Que não, você é fala, vamos pra cima, você vai pra cima junto, e você volta, deixa seu amigo pra morrer na torre, que nem um idiota. Filho da puta, cara. Força Steph tem mais divertido desse jogo. Puta que pariu. Porque tem jogo. Tem como você. Tem item que transforma o adversário em galinha. Tem item que bota o adversário pra voar. Que ele fica preso no ar e não consegue se mexer. Enquanto você bate. Depois que ele cai, tá todo mundo em volta dele já esperando. Tem o Força Steph que empurra o adversário. Tem a Dagon, que dá um dano direto no cara. É o item número 1 de pessoas mau caráter, não é não, Britinho? Isso aí, que querem roubar o frag dos outros. Que isso. Peraí. Tem o item do búfalo, cara. Qual o item do búfalo? O item que é licenciado do búfalo. Só ele faz. Necromicon. Necromicon. Necromicon é o item que você faz dois bichinhos. Exatamente. Não, não fala o que faz, não. Se você não sabe o que faz Necromicon, desliga. Desliga e vai chorar. Pô, mas como assim, cara? Digamos que o cara nunca ouviu o Dota, leu lá o título. Dota, quanto custa o Kraken? Achei interessante, vou ouvir. Aí ele chega aqui e ouve o cara falando, você não sabe o que faz Necromicon, desliga e vai chorar. Porra! Você tá no programa sobre Dota 40 minutos e não sabe o que faz Necromicon, você está no erro. Desliga e vai aprender o que faz Necromicon. Quando você souber o que faz Necromicon level 3, tu volta aqui. Tô desligando, peraí. Não, peraí, você não, pô, você não. Entendeu? Os itens mais maneiros não é os principais dos heróis. Aí, pô, quando eu faço eles, vocês ficam reclamando. Não, tem que ser alternativo mesmo. Cada herói tem mais ou menos uma build pré-definida, assim, pela sociedade, entendeu? Não. Gente tonta faz aquilo no lugar comum. O que que a gente tonta quer? Quer matar? Quer matar e quer sair vivo, sabe? Não pensa em ajudar o time. E mata os outros e fala lixo, xinga de lixo, xinga o adversário. O objetivo deles é isso, é matar e falar, seu merda. Entendeu? É criança jogando Dota. Nós, o meu não. Objetivo é diferente. Cada jogador aqui tem um perfil, praticamente. Ô, Búfalo, você que tava falando já. Como é que a gente pode definir você como jogador? Como é que você... Primeiro, Búfalo, como é que você se define E depois a gente vai definir você. Como jogador de Dota, qual é o seu perfil? Viado. Ué. Que isso, Bate? Que isso? Gordo. Baleia. Pode falar alguma coisa? Pode... Gordo, baleia. Sou definição baleia. Do meu estilo de jogo. Gordo, sou baleia. Um jogador estrategista. Estrategista. Jogador tem que levar o jogo. Jogador estrategista. O objetivo é levar o jogo. Anular o adversário e levar o jogo. O objetivo é analisar o time adversário, bolar uma estratégia. Isso. Anular o adversário e levar o jogo. E ganhar o jogo, correto? Correto. Bode, como é que você enxerga o Buffalo? Como... O Buffalo é um cara alternativo e cult pra caralho. Se ele tá com um hero que dá porrada, assim, o papel do hero é chegar perto e bater, ele vai fazer um item que vem invisível, sabe? O Buffalo é um imprevisto, cara. É um cara muito alternativo, cara. Isso é um cara faz parte do meu adversário. Do Dota entendeu? Teórico. Ele faz os itens que ninguém nunca faz, são os menos não. comuns, entendeu? Piadas à parte, o Buffalo é o maior jogador de Dota que eu conheço. Desculpa aí, Jardel, você é o 02. Não, o cara, eu sou o melhor. O Buffalo não, tem futuro. Sério, o Buffalo, ele monta estratégias absurdas. Ele é um cara que sozinho leva. Se tiver um time minimamente capaz do lado, ele leva um jogo. Se não, tiver, se não tiver o Pombo no time, já tá tranquilo. Opa, aproveitando a propaganda do Bode, né? Quem quiser me patrocinar aí, entendeu? Tamo aí. Tem uma graninha. Vai tá o telefone do Buffalo aí embaixo. Vamos lá, vamos na lista aqui do Skype, hein? Jardel, sem noção. Diga. Como é que você se define como jogador? Eu sou bom pra caramba, derrubo tudo. Modesto. Sou o campeão BR, tem mais. Campeão BR. Você é o cara que joga então pra matar os outros, pra ganhar o jogo, ou você joga pra matar o adversário? Eu jogo pra destruir o adversário e reclamar do meu time que não tá fazendo a função dele. Jardel é um jogador do Garena que sabe jogar, sabe? Ele é o cara massa velho que funciona pra caralho, ele joga muito. Ele sabe Dota, ele é um estudioso do Dota, sabe? Ele é um celibatário que ao invés de acreditar em Deus, acredita no Deus do Dota. Brisa celibatário aí, por favor. É o típico jogador do Garena, escreve o nome errado, perdeu o tempo que ele devia estar estudando português. Ao contrário do jogador de Garena normal que só faz merda, o Jardel joga pra caralho. Ele entende Dota a um nível absurdo, só que gosta de usar esse conhecimento pra ser massa velho. O Dota, o Jardel, ele eu acho que é o mais experiente daqui entre nós, né? O cara que mais joga, tem mais tempo livre também, né? É o único top BR, pô, é o único top BR entre tá nós. Entre os eu odeio primeiros. Quem fica away, hein? Já vou avisando que se for away, eu fico... A gente tava jogando uma vez com o Jardel e aí eu tive que atender o telefone e ele ficou boladinho comigo. Até hoje, rolou uma mapa. Tem 6 meses isso. Não queria falar não, mas ouvi comentários, disseram por aí... que o Jardel é o melhor jogador porque ele não faz outras coisas que os outros membros fazem. Exato. Começa com S, termina com O e tem um EX no meio. Exato. Ele, o Jardel, ele usa um... saxofone. O Jardel, ele usa um swing. Só que ao invés de sacrificar mana, ele sacrifica o sexo. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha pro Jardel. Vamos, propõe aí. Arranjar uma mulher pro Jardel. Aí, Jardel. Manda sua melhor cantada aí, Jardel, pra gatinha que estiver te ouvindo. Aê, gata. Sou top 20 na Euro, valeu? Aí, gente, vamos fazer uma campanha, tipo aquela da banda mais bonita da cidade. Criar um projeto pra comprar uma boneca inflável pro Jardel. Quando aí eu tô sem dinheiro, vocês compram a boneca e eu assopro ela, pode ser? Se for um boneco, eu também assopro. Ouvi falar que o birro é num lugar bacana. E o palhaço, você assopra também? Pô, cara, palhaço tu sabe que não é pra isso, né? Depois eu explico pessoalmente. Esses dias eu ouvi uma teoria jogando que na teoria dizia o seguinte: quanto mais avançado o cara tá no rank do Dota, mais gordo ele é. Vou avisando que eu não sou gordo, gente. Não, é, isso aí foi só a cervejinha a mais, né? Foi as férias. Tá bom. E eu não como Doritos e tomo Coca-Cola no computador. Eu tomo cerveja e como arroz e feijão. Meu Deus do céu. Mas peraí, vamos dar um prosseguimento rapidinho. Bode. Guitarreiro pelado? Seu perfil de jogador, cara. O que você gosta no Dota? O que é importante pra você no Dota? O importante pra mim é humilhar meus amiguinhos. Em especial, a S2 avassalador. Olha só, essa galera é rancorosa, cara. É brincadeira, cara. Ganha uma Olimpíada e vem falar comigo. Não, Porque se o Bode entra no jogo comigo, o objetivo dele não é ganhar do adversário, é me ganhar. É pessoal, você chega no time dele. Pessoal, não sei qual é o problema. Só porque eu joguei ele no Roshan de Force Staff. Né? Rolou. Quando eu tava aprendendo a jogar, cara. Foi muito escroto. Não, eu sou um cara. Eu gosto de hero de agility, eu gosto de bater, cara. Eu gosto de bater ou curar. Assim, Eu sou sadomasoquista. Eu não sou um grande jogador de Dota, eu sou um cara, mas eu sei jogar com meia dúzia de heroes e mando bem com esses, então eu sei bater e sei curar, é isso. É, eu diria que o Boy aprendeu a jogar muito bem de Morph em muito pouco tempo. Você já definiu os três tipos de hero? A gente falou inteligência, agilidade e força, falamos. Não, nesse caso, carrier... Não, isso não, porque ele já é muito avançado. Mas... Você é pra pro player. Deixa eu falar um Dota Round 2 pro player. É, depois a gente faz um especial. Esse aí eu não vou participar. Como assim? Esse aí o povo apresenta. A gente faz um Dota teórico. Você sabe se um pandinha com 6 guias ou consegue atravessar o mapa? Nós sabemos. É verdade. No aniversário do pombo, juntou todos os amigos, aquela confraternização, alegria, cerveja. O que a marmanjada fez? Parou na frente do computador, pegou um pandinha. Pegou um pandinha de raio. Uhum. Encheu de guinzô, 6 guinzôs, que é o item que dá mais inteligência e mais regeneração de mana. E fomos ver até onde um pandinha consegue chegar. O ultimate, que é o ultimate dele, ele anda o mapa, ele se desloca gastando mana. E fomos estudar isso. Enquanto vocês estavam fazendo isso, eu tava comendo meu churrasco tranquilamente. Na minha. Por isso que vocês têm que jogar o Dota até hoje. Cara, eu lembrei de uma vez a Olimpíada do Pluff e do Bod. Aí o Pluff foi e fez o Eus, né? O do Tornadinho, todo empolgado, né? O item de botar pra voar, foi isso aí. Aí ele chegou no Bod. Bod, vem cá, vem cá. Aí o Bod, o que foi? Ah, nada não. Ele tentou botar o bode pra voar e não dava certo. É um idiota, né, cara? Eu achei que dava, cara. Eu achei que dava pra usar no aliado, mas só dá pra usar em você. Mó merda. Ele ficou todo feliz. Bode, vem cá. E o bode, o que foi? Aí ele, ah, nada não. Se você não falasse, ele não teria percebido, seu viado. Falando nisso, cara, uma coisa que eu me lembro claramente foi o dia que o Puff avisou que ia cair, cara. Caralho, esse dia foi foda. Esse dia foi muito foda. O pai botando. Ih, vou cair. Eu, hã? O maluco vai quitar, manda essa desculpa, né, Pombo? Uma série de desculpas chavões. A mais clássica é relacionada à pobrezinha das avós deles, coitado. Aí, vou ter que levar minha avó na aula de capoeira. Hoje tem um exame de faixa. Ah, é. E tem a lendária, o meu cachorro tá pegando fogo. Meu cachorro tá pegando fogo. Tá maluco, vai Alt F4. E esse é incrível, que é sempre o cara do time que tá perdendo que fala essas coisas, né? Impressionante, né? Impressionante. Quando tu tá 3/0, nada acontece, tá tudo bonito. Não, peraí, vamos terminar isso aqui. Vamos lá, Lucas. Lucas. Ah, eu gostei da explicação do Lucas, foi boa. Foi boa? Então tá definindo o perfil. Já que o Lucas não tá aí pra definir, vamos definir o Lucas. Qual é o perfil do Lucas? Bimbada. Né? Ah, ele falou. Lucas, vamos lá, cara. Oi, eu tô falando aqui. Tô falando. Não quero falar com o que isso, é censura aqui, rapaz? Não, não é censura, censurar não. A mãe, cretino. Ô, Blog Alpha, por favor, cara. Lucas é o mestre com lobisomem, cara. O mestre lobisomem. Quando ele tá puto, ele pega um herói sem, o mesmo herói sem. A lei mais temida da galerinha aqui é a minha do Lucas. Digo mesmo. Não tem medo de você não, rapaz. X1 no Rio? Se você afiou pro X1 no Dota, você perdeu. Que X1 no Dota? Capaz, X1 no Dota não prova nada, seu merda. Fala X1 no Dota, X1 no Dota não prova nada. Exato, você que falou, seu merda. Não, X1 no Rio é só piada, seu ignorante. Ó, eu só quero definir uma coisa. Eu sou aquele tipo de jogador alfa. Eu pego o lobo, que faz mais lobos, que dá muita porrada, foda-se. E eu pego o lobo e reproduzo com ele. Cala tua boca, seu imbecil. Todo mundo tem a cadeia no jogo. Rapaz, eu não quero saber de nada, eu quero matar. Eu gosto do homem peludo. O Lucas aí tá dizendo que gosta de matar. Não, ele falou que pega o lobo e reproduz com ele, foi isso que ele falou. Ele pega o lobo e o negócio dele é matar os adversários. Exatamente. Como é que eles vão definir o Lucas? Zof. Eu acho que ele faz isso quando ele tá revoltado, porque às vezes ele tá revoltado, ele desliga o Skype, aí na próxima partida ele vai pro time adversário pra tentar ganhar da gente. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu nunca consegui, né? É porque você tá jogando contra o time Clan S2. Quem quiser ganhar o Lucas, eu sei o ponto fraco dele. É só dizer que ele só fala besteira. Caralho, isso é relevante aqui. No Dota... Tem a opção de dar switch durante o jogo, porque a galera vai quitando trocar, e tal. Trocar de time. Exato, pra equilibrar os times. A gente joga Dota pra se sacanear. Sim, porque nós somos muito melhores que vocês, seu merda do Garena. Se fosse o Bari, quando a gente começa a ficar exato. Bêbado sem estar bebendo, entendeu? Exato. E aí, nessa conversa, a gente vai sacaneando um ao outro, etc. Sim, aí um bom, dia, cara. O Britinho mandou a belíssima frase. Lucas, você só fala besteira. Eu o Lupe tava falando uma coisa do jogo, tipo assim, vai, ataca, não sei o quê. Aí o Brito ficou puto e falou isso. Ah, não liga pro Lucas puto, não, ele só fala besteira. Brincando, cara. Tá, então você não ficou puto, mas você falou, Lucas, só fala besteira. Só que o Lucas, no momento de estresse, não entendeu que isso era uma brincadeira. Repare que não disse nada até agora, ele tá puto de novo. É, cara. Ele tá quieto até agora, ele tá bolando, tá, mas eu vou contar a história. Foda-se ele. Ele fechou o Skype, ele fechou o Skype, trocou de time pra poder matar a gente. É verdade. Ele ficou catando o Brito no mapa. Catou o Brito, cara. A gente falou que era racismo e tal, mas foda-se. Lucas, capaz, tem outra muito boa. Não, peraí. O que você vai falar? A outra? Tem coisa que é melhor ficar enterrada, não vamos não, jogar no outro. Se é pra falar de Dota, tem que falar de Dota. Não, mas peraí, e o Dota Round 2? Olha só, o Lucas já tá quieto, ele não tá falando nada, ele tá bolado. Estávamos jogando. Não, peraí. Primeiro você pergunta pro Lucas, você pode contar a história. Que filha da puta, Vodka. Primeiro você pergunta pro Lucas, você pode contar a história. Depois ele vai ficar bolado. Vai ser sessão jogar merda no ventilador, eu também tenho merda. Eu também tenho diarreia. Eu também tenho... Britinho, sua vez, cara. Eu sou um jogador cotista. Cotista? Eu tô aqui pra cumprir os 10%. Belíssima definição. São 10 jogadores. Se tem o Brito no nosso time, não pode ter nenhum negro no time adversário. Alguém discorda? Alguém discorda? Eu tenho a definição do melhor jogador, da melhor definição do Brito do Warcraft de todos os tempos. Fala, eu quero que ele fale primeiro. Brito, como é que você acha que é o seu perfil de jogador de Dota? Totalmente moleque piranha. Não, é uma parada séria. Você joga pra ganhar o jogo. Eu sei, cara, joga normal. Você joga pra matar, você joga. Tu lembra daquele detalhe do Brito, nosso amigo negro? Ele é um cara que joga muito olhando o minimapa, né? Tanto que ele é considerado. Tanto que ele é considerado. Verdade, eu sou o maior hacker. Caralho, o Dota, sendo do Warcraft, tem um pequeno problema. Existe hacks que você pode ver o mapa inteiro, que dá uma vantagem escrota no jogo que nem Dota. Só consegue ver no desenhozinho do mapa, na visão aérea que você tem no canto da tela, se tiver alguma unidade do seu time lá explorando aquela área. Senão fica uma névoa, fica escuro e você não sabe o que tá acontecendo ali. E tem alguns hacks que revelam o mapa todo. Então você vê onde é que tem cada adversário no mapa. Você tem como andar com o mouse e saber onde tá cada mundo, entendeu? E o Brito é conhecido por usar esse hack que revela o mapa, mas que na verdade ele não usa. Quem disse? Quem disse? É verdade, eu olho muito minimapa. Na verdade, o Brito é exatamente o jogador cotista. É igual o cotista de universidade. Você não sabe como foi parar lá, o que tá fazendo lá, mas sabe que tem alguma coisa errada. Caralho! Oh, meu Deus, você vai ser processado, cara. Puta que pariu. Olha só, o Lucas não é a propriedade da Kengen Corp, é do Caverna Alpha, tá? É de outro site. É convidado só, não tem responsabilidade. Bolsonaro aprova esse comentário. Olha só, vou definir o Brito. O Brito é o maior caçador de runas que tem no Warcraft, no Dota. Acabou. O Brito, pra você ter noção, no mapa do jogo, ele tem dois pontos diferentes, nascem runas. Em um dos dois, sempre, em cada minuto. 2 minutos. E essas runas são tipo, ou da super velocidade, ou da vida, ou da invisibilidade. Dá tipo vantagem. Uma vantagem, é. E o Brito, de um em um minuto, ele vai lá. Dois em um minuto, ele vai lá pegar. Deu 1:49, ele tá correndo pra lá pra chegar no ponto pra esperar. E ele é tão bandido que ele quase sempre usa um herói que se teletransporta no mapa só pra chegar primeiro com os outros. Não, eu já tentei, porque o Bode tem a competição com a Olimpíada comigo já, da cabeça dele. O Brito, eu tentei desafiar ele na runa, não dá. O cara pega o boneco que se teletransporta e é impossível chegar antes dele na runa. Isso é MH, cara, vocês sabem. Ele sempre acerta o lado que a runa nasce, né? Pode nascer na esquerda ou na direita. O Brito chuta um lado, é tipo o goleiro defendendo o pênalti. Ele chuta o lado e nunca erra. Nunca erra. É muito escroto, cara. E não tem um jogo que ele não é acusado de ser MH, cara. Não tem um. Sempre o time adversário vai, caralho, não sei quem é MH. Fala o nome do herói, né? Não sei quem, o MH. Aí a gente começa a rir. Aí começa a sacanear, né? Vocês sabem que ele é MH, por isso que você ri. Não, e quando a gente faz um cara do time adversário quitar, prova que a gente é bom e a gente comemora. Exato. Você ser chamado de MH sem usar MH, seu lixo, é um elogio. É, não, é. Então, mas tem evolução, porque tem alguns hacks. Tem o MH. O Plante recebeu esse elogio. Eu já recebi o elogio máximo do Dota até hoje. O cara me chamou de Dream Dota, que é um hack que faz o seu boneco desviar sozinho das flechas que vem em cima de você. Faz você revelar o mapa. Faz... Caralho, deve fazer tudo, deve jogar. Você solta o mouse e você joga melhor do que todo mundo no jogo. Cara, depois que me chamaram de MH, não quer dizer nada esse elogio. Verdade. Caralho, te chamaram de MH, pô? Chamaram de MH. MH. Mas você tava usando MH naquele dia, pode falar. Tava, não sei nem o que é MH direito. Não, pera aí, pô, você puxou a bola, vai lá. Se define aí como jogador, cara. Qual você eu pensa? Sou o melhor jogador, cara. Eu tô aqui blefando pra vocês, vocês não sabem disso. Eu treino todos vocês toda vez que a gente joga Dota. Eu pego que é positivo, por quê mesmo? E vocês... Não, porque eu tô treinando vocês, eu preciso dar aquele apoio moral pra vocês também. Ah, entendi. Vocês precisam saber que sempre vai existir alguém pior do que vocês, o pior que vocês sejam, entendeu? Ô, eu faço esse papel pra... Você que é um cabrando. Eu sei que você não vai agredir muito o pombo. Você quando você falar Dota valendo toba, o pombo joga sério. Não, como é que você define depende, o perfil? Depende, se quem ganhar a entrega. Qual o perfil do pombo como jogador? Meu pupilo vai falar. Vocês falam que eu sou o cara que não é cheio de surpresas, mas na verdade é o pombo. O pombo que sempre surpreende. Isso porque eu escondo o jogo, rapaz. Em módulo, né? Você não espera, entendeu, que uma parada não vai funcionar, ele vai e faz e realmente não funciona. É. Tem alguns itens que você tem alguns heróis que tem algumas habilidades, são incompatíveis com alguns itens. O Pombo sempre faz esses itens. Não, rapaz. Mas é porque é os heróis que mudam. Eu sempre faço os mesmos itens, cara. O herói que fica rapaz, mudando toda hora, pô. É proibido cobrar esse item. Ele vai e fala assim, duvido. Vai lá e tenta. Quando você fica a luna, por exemplo, uma hero que anda numa onça lá, aparece bem grande. Você não pode fazer tal, tal e tal item. Aí tá no meio do jogo, a gente olha, porra, Pombo, que é a dica de item aí? Aí ele, não, já fiz já algum item. Aí você vai olhar o item que ele fez. Tem a surpresinha. Vocês não me entendem. Mas sério, olha só. Se eu tivesse que me personificar num estilo de jogador... Seria exatamente aquele estilo do Provoker, cara. Porque eu já cansei de elaborar e aperfeiçoar minhas técnicas no Dota, cara. Porque eu já cheguei à perfeição, entendeu? Então eu não preciso mais disso. O que acontece? Eu sempre me esforço em fazer aquela pressão psicológica no time adversário. Quando a gente tá na tela de seleção, naquela tela que eu falei que é a parte mais divertida do jogo, de você começar a recrutar o pessoal e tudo mais, ali eu já escolho a vítima, entendeu? Eu vejo o nick do cara, falo, esse cara aqui deve ser né, o pro player. Achei um cara que vai cair na pilha. Achei a vítima, exatamente, entendeu? E a partir daquele momento... Não, porque o Pombo, ele provoca os adversários. Não, a verdade seja dito, o Pombo pode não jogar muito bem, mas no chat do Warcraft não tem pra ele, durante cara. O jogo, ele provoca... Não. Ele não lê o que o adversário escreve. Não. E sempre que ele escreve, é em caps lock. Verdade. É importante pra visualização. Pra visualização, porque o cara pensa que você tá gritando também. Então isso representa uma pressão psicológica maior, entendeu? Não. Ele entra no jogo, fala, seu filho da puta! Já começa. Não, não é assim, cara. É muito mais. É uma parada muito mais refinada não, do que. O Pombo é um cara muito mais sutil do que essa imitação grotesca do Pluff. Ele começa, pô, cara, tô com uma mancha verde aqui no meu saco. Tá coçando. Não, essa é uma das táticas. Essa aí é do problema de saúde, entendeu? Essa da falha que existe aí. A pessoa se envolve no teu problema e depois você começa a atacar ela, entendeu? E a pessoa fica com duas mágoas de você. Tá no jogo o Dr. House, né? Ele estuda ali, ele faz uma pressão psicológica. Então o que acontece? Eu primeiro escolho, né? Faço essa seleção do cara que vai ser a vítima, né? Depois disso eu vou começar a falar, né? Fazer declarações pouco honrosas da mãe da pessoa, né? Da sua genitora, eu posso dizer. Né? E quando a pessoa cai nessa da mãe, aí já fica muito fácil. Quando o cara demonstra que ficou furioso. É, normalmente ele responde xingando de volta, né? E já começou, criou aquela rixa pessoal. Virou aquele problema. Ele vai ficar. Já sei que ele vai me perseguir no jogo. Né? E aí eu já adoto aquela tática que eu já sei que ele e vai. E aí que o protege o pombo fica difícil. Não. Não é o protege o pombo que fica difícil. Eu crio uma isca, eu viro a isca, entendeu? Pra vocês ganharem o jogo. Ah, toda vitória começa em cima de mim, cara. E vocês pombo. Não têm isso. Pombo, você consegue jogar digitando tanto assim? Claro! Você pergunta isso, você nunca jogou com ele, não? Não, ele bate um pouquinho moleque, tá vendo? Assim, Pombo, você consegue jogar? Não, sim. Caraca, você... Não, mas é legal, ele não consegue jogar e teu adversário que tá conversando com ele também não consegue, né? Menos um. Menos um adversário. É verdade. Mais ou menos algo assim. Tá, começou o jogo 4 contra 6. Aí ficou 4 contra 5, pelo menos. Não, o que acontece? Vocês não entendem. Além do cara vir sempre pra cima de mim, vocês saberem pra onde que o cara vai, ele ainda perde o tempo dele, a maior parte do tempo digitando. E como ele não é pro player que nem eu, entendeu? Ele vai ter a, claro, a habilidade de jogo dele reduzida por conta disso, né? E o mais engraçado, cara, é que é, uma das táticas que eu uso, que é de tentar adivinhar o nome da mãe do cara, uma vez funcionou. Caralho. Eu não tô ouvindo isso. Eu tava xingando a mãe do cara no Dota. Aí eu tava lá, não sei o quê. E aí, cara, como é que vai a devassa da Dona Júlia? Aí o cara demorou tempo pra responder, assim. Eu, por que ele não respondeu ainda? Aí depois, só tipo, uns 2 minutos, o cara ficou boladão, assim, falou... Ah, como é que sabe o nome da minha mãe? Saiu de jogo. Depois, tá ligado? Ele meteu o pé. Cara, eu penso... Porque eu falo sempre em all, né? No momento que isso aconteceu, cara, foi tipo 1 minuto de kkkk, risada. Caralho, não sei o que... Que nem que se deu conta, cara. Porque é difícil acontecer, mas quando você vai zoar a mãe do cara e acerta o nome da mãe dele, ele realmente deve ficar preocupado. É a graça do pombo de jogar Dota é xingar a mãe dos outros. Então tá bom. Agora eu vou fazer um papel de apresentador autista. E vou me perguntar qual é o meu perfil de... Pluff, como é que você se qualifica como jogador? Retardado. Sou eu, cara. Não, peraí. Eu sou um cara que procuro seguir as 3 regras do jogo, sempre atento. Primeiro procuro não morrer, depois eu procuro dar deny last hit, que é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro. E nas oportunidades eu mato, pego o adversário, né? Tipo... O meu problema maior jogando é que eu confio nos meus aliados. E aí eu tô na lane com o bode, aí o cara dá mole, aí eu vou pra cima e falo, vai bode, aí eu prendo o cara, aí o bode ao invés de bater, ele clica e patrol e fica andando de um lado pro outro, me vendo segurar o cara, enquanto o outro vem pra cima de mim. Exato. Quem morre no final? O otário. Exato, trouxa. Eu não tenho um time, entendeu? O meu maior problema, eu sou o melhor jogador de todos os tempos. O meu problema é que eu não tenho time. Nisso você não pode reclamar de mim, porque você já sabe que eu vou sempre atacar a torre no início do jogo, cara. Você não pode reclamar que não sabe o que eu vou fazer. É verdade. Mas é isso. A gente não vai definir o Pluff, não? É, agora eu tenho que definir o Pluff? Eu? Cabe a mim esse papel? Eu não gostaria. Posso fazer sem nenhum problema? Eu acho tranquilão. Vou falar. Sabe quando vocês veem a Olimpíada, aqueles nadadores de um país bem escroto da África que termina aquela cruzar a piscina 2 minutos depois que o campeão cruzou? Eu já vi o cara ganhar medalha de ouro assim. Sabe aqueles caras bem zoados assim e tal? Ou então aquele corredor brasileiro que chega o padre Jota segura e ele tem uma desculpa pra não ter ganho? É o Pluff, cara. É um cara que inventa subterfúgios, desculpas, inventa álibis pra justificar o erro dele. Mas ele é um merda, só isso. Olha só. Eu tenho que reconhecer aqui que o Jardel joga melhor que eu. E que o Búfalo entende muito mais de Dota do que eu. Não falou que o Búfalo joga melhor, hein? Fala que o Búfalo joga melhor. Não, o Búfalo é excelente jogador. Búfalo joga mais que não, você. Não, não, tu não falou. Não, eu não vou falar que ele joga mais do que eu. Vou falar que ele entende mais. Mas ele joga. Não, ele joga. Olha só, esse é sua. Eu tô falando de mim, rapaz. Eu tô falando de mim. Agora eu, quando eu jogo sério, eu jogo muito bem. Eu só não vou falar que eu jogo mais com o Jardel, porque o Jardel joga bastante. É meio até homossexual falar isso, mas é verdade. E o Búfalo entende muito de Dota. Tanto é que de build e tudo mais, não tem aqui quem sabe mais do que ele. Nem o Jardel viado. Olha só, bode, pombo e brito? Amigo, não são nem... São pinto. Pinto perto de mim. Pinto. Por isso que você não ama, né, seu viado? É, por isso. Mas, pô, deixa eu te falar um negócio. Qualquer coisa é pinto perto de você, cara. Sabe, você não é referência de pinto. Como foi dito no começo do podcast, Dota, para alguns membros do podcast, não vou falar todos para não generalizar, é como se fosse uma religião. E nós temos o Deus do Dota. Deus sou do eu. Dota é uma entidade superior. Porque, por exemplo, tem Critical. Critical tem uma chance de pegar Critical ou não. Deus do Dota quis que você desse Critical naquele momento, entendeu? Ele influencia todo o jogo para que no final corra conforme sua vontade. E para nós, para não questionarmos o Deus do Dota, sempre escolhemos nosso herói dando o comando random. Escolhemos heróis aleatoriamente. O deus do Dota nos dá o nosso herói e não cabe a nós trocarmos ele. Random é tipo uma oferenda, né, cara? Você dá uma oferenda... Eu boto o Random por outro motivo. Se você tem fé no deus do Dota, você sabe que ele vai te dar o hero que você precisa. Pode não ser o hero que você quer, mas é o hero que você precisa para esse jogo. Não, isso você tá jogando um time contra o outro. Se um time dá Random e o outro pega herói, o time que pegou herói vai perder. Vai. Porque o deus do Dota não quis que ele escolhesse... Que negaram o deus do Dota, a sua existência. Entendeu? É isso que acontece. E você vai desafiar o nosso clã? Eu vou dar Random jogando contigo, seu filho da puta. Tá aí. Aí depois ele vai perder a Olimpíada pra mim e não vai saber por quê. Não, você vai ter que dar Random também, seu viado. Mesmas regras. Deus do Dota vai escolher o campeão. Ele vai decidir, quem vai decidir não. Vai apontar, porque o melhor já existe. Ele só vai mostrar quem é o melhor. Tá bom? Eu sempre dei Random no Dota esperando que caísse o rei do gado, cara. Hã? Porque sempre que começa o jogo tem aquele barulho do berrante, eu acredito que um dia dando Random vai cair o rei do gado pro jogar. Antônio Fagundes. Tá rodando no cavalo dourado. Justice will be served. Tem um negócio bom no Dota, que o cara que faz o Dota, ele é meio comediante. Então vira e mexe, os heróis têm um nome e um subnome. Vira e mexe, ele põe o nome, ele não altera, mas o subnome ele troca. Por exemplo, tem um herói chamado Sven. Aí teve uma época que o subnome do herói, que era um herói forte, que dá porrada, era Arnold Schwarzenegger. Tipo Plus. Tinha a Ursa, que é um urso, o subnome dele virou Fuzzy Wuzzy, ou ainda é? Ainda é. Ainda é. Porra, cara, tem outro. Mas tem um sobrenome, tem um magão lá, tem um mago bem classicão, um mago daqueles de revista, o sobrenome dele é Gandalf. Tem outra variação que é Merlin. Tem várias variações do Exeilor. E ele homenageia, e ele também homenageia os bons jogadores com herói. Exato. Se você for o tipo número 1 de um torneio oficial de determinado hero... Não, primeiro, se você tem que ser asiático. Se você não for asiático, você não tem como ser o número 1 no torneio. Você tem que ser que nem o Jardel virgem. É. Cara, a minha relação com o Dota é a inversa das mulheres, cara. Porque eu sou bom nenhum, eu sou ruim no outro, cara. É proporcional. Isso vai mudar, cara. Quando as mulheres vão ver esse podcast, vão ver que você é Dota, que você não come Doritos e não toma Coca em frente ao computador, e elas vão se amarrar na tua. Eu sou um cara descolado. Aí você fala que faz dagger pra ursa em 5 minutos, e elas vão falar, caralho, Oito. Mas vocês estão fugindo do foco. É impossível falar de nome de hero sem citar o melhor nome de todos, assim como a melhor música de todos. Qual é o melhor nome de todos? O glorioso hero de força, Axe. Qual é o sobrenome dele? Não lembro. Can't Boy. Touch me. Hammer time! Por hoje é só, galerinha. Vamos jogar um pouco antes de dormir. Muito obrigado. Tá. Claro, a gente vai jogar agora essa partida diária. Queria agradecer a participação aqui do Medo do Bufalindo. Aqui Opa. Pela segunda vez, mesmo que vocês não lembrem quando foi a primeira. Bufalindo, muito obrigado. Espero que você esteja aqui mais vezes. Que quando a gente for falar de UFC, você... Porque o Búfalo é lutador, hein? Tome cuidado com o Búfalo. O Búfalo, ó, ele se disfarça muito bem. Ele parece qualquer pessoa. Inclusive, tem uns 10 heróis no Dota que parecem o Búfalo. Provavelmente na vitrine vão ter umas 5 fotos do Búfalo. E você não vai saber. Sim. E uma delas já tá muito pequena, vocês não vão conseguir encontrar. O meu nome era pra estar em algum dos heróis, só que o S-Frog não conseguiu decidir qual, entendeu? Aí acabou a Tá rolando. Valeu, Jardel, pela participação. Pô, tamo aí. E eu sou meio cone, eu tô meio. Ultimamente eu ando ruim no Dota, não ando mais tão bicho assim, mas continuo dando meus pulos e treinando diariamente. É isso aí, eu vou te ganhar hoje então, pra você ser melhorado. Ai, vamos ver daqui 5 minutinhos então. Cinco minutinhos. Ai. Só terminar o podcast aqui, beleza? 5 minutinhos de alegria, vai. Vai deixando a unha, vai. Britinho! Muito obrigado pela sua participação. De nada. Que você continue usando seus hacks no jogo. E os seus craques na vida. Com certeza, é o melhor de tudo. Lucas, você que é um cara pro do Dota, resolva, eu quero que você disserte sobre a sua participação aqui no podcast, a sua honra de participar aqui, em uma só palavra, por favor. Bimbada. Muito obrigado. Acesse o site do Lucas, cavernaalfa.blogspot.com. Em breve vai virar cavernaalfa.com, mas isso ainda é segredo. Ah, segredo. Segredo. Só 30 ou 20 vão saber, não tem problema. Ah, beleza. Pombo! Pombo. Quanto custa o crack? 5 mil. fala. 5 mil, errou. O quê? Você não pode nem se despedir mais, tá? Ah, peraí, cara. Não, você errou. Ó, vou ficar você no 99, tchau, pombo. Tchau. Pode? Depende de quantas gramas. Muito obrigado por participar. Te vejo na Olimpíada daqui a pouco, tá? Vai me ver de baixo, vou estar lá no topo. Galera, você que ouviu, não conhecia o Dota, gostou? Tá com dúvida como é que baixa Warcraft, como é que baixa o Carena, como é que vai jogar? Escreve aí embaixo, a gente ajuda vocês. O Pombo vai ficar 24 horas de suporte aí pra dar a resposta. Qualquer dúvida é só escrever que a gente vai estar aí interagindo, tipo o cara de RH falando. A gente vai estar interagindo com vocês e somos nós. Muitos o Pombo packs. Vai estar interagindo, eu quero te destruir. E eu tô... vem que tem. Eu quero que vocês juntem seus amigos e apliquem o princípio da Olimpíada, entendeu? E digam se não ficou muito mais divertido o jogo. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Eu quero que você se puta, seu filho de uma puta. Eu gosto da câmera. Eu da câmera. Beijo, menino. Não quero falar com vocês. Tá? Fui. Game tudo. E-mails. Oi, povo! Vamos fazer mais uma leitura de e-mails e recadinhos da galera. Pô, ficou com uma voz maneira agora, né, cara? Ficou muito bom de companhia, cara. Leitura da galera. Da galerinha. Estamos aqui com... Buff! Oi! Peraí. Pode! Oi! Pombo! Pombo! E nosso amigo... Bufa lindo! Búfalo! Bill! Então, muita animação, né? Estamos também com a nossa querida, linda e maravilhosa, Dani. Oi! Se chama, se responde. Falou pra parede agora. E aí, Bode? Começa você com a leitura, que eu não quero mais participar, não. Muito só bem. Vou comentar. O comentário. Obrigado. Muito bem. Nós temos agora um aplicativo no nosso site. Você, do seu Facebook, pode comentar na Tanguinha Corp. É muito revolucionário. Na verdade, se você comentar na Tanguinha Corp, vai aparecer no seu Facebook. Não é de lá, comenta aqui. Entendeu? Tá. Então você sabe, então explica isso. Vai lá. É o seguinte, agora você não precisa mais ter que fazer cadastro do Gravatar. Você tem conta no Facebook, você pode interligar ela na hora de comentar aqui embaixo. E vai se tornar seu comentário muito mais fácil. Só você na área de comentários, e ao invés de comentar no comentário tradicional, comentar em cima, que tem a parte só do Facebook bonita, a gente pode curtir seu comentário. Mas só se for bom. Bom, Pluff, você não é tão bom assim. Olha só, você é um fracassado. Sou um fracassado. Ah? Tá bom, então, vamos ler os e-mails, então. E-mails? Não temos e-mails. Não temos comentários. Nós temos comentários de... Ah, eu queria fazer uma parada. Olha só, lembrei que eu queria fazer e tinha esquecido, e agora eu lembrei de novo, porque eu sou mito. Você que gostou do podcast sobre Dota e não sabe onde é que baixa, não entendeu, não tá com alguma dúvida, bota nos comentários aí embaixo, que por aqui a gente tira do... Pô, não gostei, não sei onde compra. A gente vai responder, não gostei, não sei onde baixa. Isso não é legal, amigo, mas a gente responde. Se tiver dúvida, põe aí embaixo. Isso aí, Cláudio, acerta lá. A gente tenta ajudar, entendeu? Vamos participar. Com dúvida a gente ajuda, não tem problema. E vamos agora então pra leitura dos recados e ordem cronológica, por favor. Polêmico. Muito polêmico, muito mamilo isso aí. Vai lá, alguém começa lendo alguma coisa em ordem cronológica e agradecendo as pessoas. Nós temos muitos Thiagos comentando na Tanguinha Corp. Você, Thiago, sabe? Estou falando com você. Você sabe quem você é. Você muito que obrigado. Você que se chama Thiago, se liga na gente. Você é muito importante para nós. Muito. Você mesmo, Thiago. Você sabe que eu estou falando com você. Manda uma telemensagem pro cara. Thiago, você é muito importante para nós. Thiago, regadinho para você. Não vale cagar pra cima, hein? Você não é tão bom assim. Você não é tão bom assim, cara. Nós agradecemos também o comentário de Vinícius. Vinícius deu um feedback maneiro. Por que você não faz igual o Vinícius? Comentando de outros podcasts, o que ele achou, assim. Pô, maneiro. Dando a opinião dele. Faça isso também. Esse Vinícius é amigo do Thiago, só pra deixar bem claro. E o Pombo conhece ele, na verdade. Foda-se, isso não é importante. Eu conheço? Conhece. Não, você não pode falar. Só Cristóvão. Então tá. Todo mundo sabe que Cristóvão se conhece. Agradecer ao Léo, que tá sempre participando também, respondendo a nossa enquete Boladex. Agradecer ao Andrew, que só dá pra ver a cara dele aqui numa sequência de 7 hits. Combo, marvelous! E só pra dizer que a gente não lê nada, vamos ler o comentário do Gani. Vou ler aqui. Verdade, e vocês fingem que estão se importando. Ok. Gunny diz: podcast subimpa. Seus filhos da puta, eu tava esperando um ônibus pra ir pro colégio às 7 da manhã, porra. O que, que ele quis dizer? Maneiro é o contraste, né, cara? Vocês não lembram de nada, hein? Era do cast de assalto, que ele contou a história que foi assaltado por uma puta velha na Atlântica. Ah, é verdade, é verdade. E olha lá, se fudeu. Ele continua. Mestre mesmo é o Frota, que nos mostrou o caminho do negócio e como se faz. Pega, fode, tira a roupa e esculacha. O negócio? Meu Deus. Você sabe que o Frota fez um filme com travesti, né? Que se ele é teu mestre... Fico preocupado. Eu não sei se eu ele... vi isso ou alguém comentou, mas que o Frota deu declaração pública de que se arrependeu de ter transado só com uma pessoa. Foi com a Rita Cadillac. Foi uma parada dessa, eu fiquei, meu Deus. Isso depois de ter pego lá aquela Bianca, né? Qual é o nome? Não lembro o nome do traveco, acho que era Bianca. É bem legal, né, cara? Deve fazer bem pro ego da Rita Cadillac agora que ela tá próxima da morte, aí eu ouvi essa. Morre de vez, pô. Prefere... Fez um traveco que você. Pra finalizar, ele faz um apelo aqui pro Bode, pra que... Bode, por favor, não deixe de acreditar na medicina tradicional. Apenas não dê ouvido para a hipocondria e paranoia presente das mulheres da sua família. Não, eu... Além de não acreditar na medicina tradicional, eu não sei se já falei isso aqui, mas eu parei de tomar remédio. Eu também de comer frango. Mas a história pra cara... vocês... Você parou de comer frango? Parei, cara. Tu tendo um déjà vu foda com esse e-mail, a gente já leu essa porra em algum outro podcast, não, é porque, cara. Na verdade, o último podcast... foi sobre mestres, só que o comentário dele tá sendo sobre a leitura de e-mails do cast anterior, que foi sobre o cast de assalto, então esse comentário é verdade, de repente retrógrado. Tem um lápis temporal foda também, né, porque tem oito tipo... meses que a gente... Isso aqui tá tipo Lost, cara, no final vão descobrir que nós estamos todos mortos e... Veja aí. Vai dar merda, eu tenho a certeza, vai dar merda. We have to go back, vai. O Jardel também mandou um comentário interessante aqui do mestre, o novo mestre devia ser o mestre da Gloriosa. Foi um moleque que morreu depois de se masturbar 42 vezes seguidas. Em homenagem a ele, a gente fez uma musiquinha pra usar no programa que não foi ao ar e nunca irá. Na semana normal, vocês vão ouvir a musiquinha agora! Punheteiro. Né, que Fap Fap Fap é genial, né, cara? Esses Fap Fappers aí, eles merecem todos os nossos elogios, cara. O cara é o rei do Fap Fap. Vamos começar a fazer referências aqui, ó, cara, né? Exatamente. Mas isso não é bom, não, gente. Vamos é sim. É sim, cara. Faz aí, bem. Não, é bom. Ah, tá, vai. Faz bem. Vou mandar uma pesquisa pra vocês aqui. E é isso, né? Agradecer ao Nietzsche aqui também, que foi o último comentário que eu... Exato. Pô, lê o comentário dele, Bode, que eu sei que esse comentário tem que ser... Esse comentário merece ser... Lido. Conhecer esse site me transformou em uma pessoa melhor. Muito obrigado. My diabo. Ai, meu Deus do céu. Cara, vocês estão zoando. Foi o comentário mais maneiro que a gente recebeu aqui, cara. Mas foi. Foi uma parada muito profunda, foi. Cara. Não dá pra saber se tirou ou não. Parabéns pra ele. Parabéns, Bode. Qual é, Bode? Não, cara. Tá botando fake agora aqui também nos comentários? Bode, fortemente botando fake. Todo mundo sabe que ele fez um trabalho na faculdade sobre isso, cara. Ele criou um Twitter do Nietzsche, do não sei o que, e agora postou aqui. Não, Nietzsche não tá com nada com esse Sartre. Sartre é meu novo amor. E eu estou. Eu tenho um livro pra Dani e o Brito há 8 meses, mas tá tranquilo. Exato. Daqui a pouco o filho tá nascendo. Ó, ter um filho não é tão bom assim, cara. Bom, mas esqueci, cara. Feliz dia dos pais. Ah, obrigado, cara. Sim. Tranquilo, vou aqui hoje passar o dia com meu ovo, né? Já que eu sou um pombo. Aí depois eu digo como é que foi. Que loucura. Então, tá bom, galera. Muito obrigado por ficarem até aqui. Tenham um bom dia. E vai ficar os 10 segundos sem som, mas se aguarda que vai entrar uma piadinha no final. Ou não. Que a coisa se distrai com fé, fé, fé, fé. Fé, fé, fé. Fé, fé, fé. Fé, fé. E o caldeirão tá mudando de cor. Tá azul agora. Fé, fé, fé. Punheteiro. Esse comentário de dois negão na toalha é sacanagem. Não, isso aí eu vou...